Forasteiros. Episódio 3. Parece que viu um fantasma. Que eu? Imagina, Álvaro. Essas coisas não existem. Estou ofegante pela corrida. Aliás, acho que vou começar a treinar corrida de montanha. Correr na natureza. Tão melhor que academia. Uma oportunidade para eu me conectar com a minha ancestralidade, sabe? Você faz esporte, Álvaro? Com essa barriga, parece que não, né? Ah, eu jogo bola de vez em quando e... Bom, vamos falar do que interessa, seu Antônio. Terminada a obra da ponte, podemos começar a subida dos caminhões nos próximos dias. O senhor só precisa decidir se faremos o platô na esquerda ou na direita da montanha. Eu estava lá em cima, sentindo extremamente isso, Álvaro. Tive uma intuição. Para melhor integração homem e natureza, nós devemos fazer dos dois lados. Seu Antônio... Tuca, Álvaro, Tuca. Já falei, me chame de Tuca. Certo, seu Tuca. Esse plano duplica a movimentação de terra que temos permissão. Não se preocupe, Álvaro. Não vai haver barreiras para um projeto tão integrado à natureza. Estamos na era da sustentabilidade, afinal. Homem e mãe natureza trabalhando juntos. Certo, se o senhor diz. De qualquer maneira, amanhã vamos terminar de aterrar o brejo para as máquinas passarem. Aí construímos a ponte. Que bela metáfora, Álvaro. Construir pontes. É isso mesmo que estamos fazendo aqui. A única coisa, seu Antônio, quer dizer, seu Tuca... É que enquanto o senhor estava lá em cima, veio uma mulher aqui. Uma mulher? É, uma mulher histérica, seu Tuca. Falou que conhecia o senhor. O que que ela queria? Ah, ela estava muito brava. Gritou comigo e tudo. Falando que a gente não tem o direito de soterrar se tá boa, que aqui é a terra das mulheres da associação, alguma coisa assim. Sei. Acho que sei quem é. Eu tentei explicar que é só um desvio. Que não vamos sumir com o rio, só mover um pouquinho o fluxo. Mas foi como se eu estivesse falando sozinho. Ela continuou gritando que as coisas não estão onde estão à toa. Mas o que que ela queria? Alguma coisa sobre as mulheres que dependem da Taboa, coisa de artesanato. Chegou até a me ameaçar. Disse que a gente ia ver só uma coisa. Não se preocupe, Álvaro. Eu já estou cuidando do pessoal das Taboas. Não quero prejudicar ninguém. Esse povo caipira tem muitas coisas boas. Mas infelizmente parece que alguns querem ficar parados no tempo. Dá licença, seu padre. Olá, você é filha da dona Jaci, né? Desculpe, não estou me lembrando do seu nome. Clarice, meu nome é Clarice. Bem-vinda à Casa de Deus, Clarice. Veio trazer as decorações de Taboa para a festa? Ah, não. Na verdade, eu gostaria de ver os registros da Vila do Remanso. Como? Os registros de propriedade da vila. Eu preciso saber de quem é uma propriedade. E me disseram que é aqui que se guarda esses registros, né? Ah, sim, sim. Acho que eu sei do que você está falando. Sinceramente, ainda não tive muito tempo para mexer nisso desde que eu cheguei. Essa manhã, então, com essa coisa toda da festa, sabe? Acho que ninguém deve ter mexido nisso há um século, né, padre? Então é chegada a hora. Vamos lá, me acompanhe à sacristia, por favor, Clarice. Nossa, quanta caixa! Que poeirão aqui dentro! Não sei nem por onde eu começo. Tchim! Saúde. Olha aqui, ó. Esses aqui parecem ser os mais antigos. Você vai me desculpar, viu, Clarice? Mas eu acho que eu não consigo te ajudar. É que em breve vão chegar com as flores, os enfeites. Preciso receber essas coisas. Sem problemas, padre. Eu me viro. É que, na verdade, eu não sei se deveria deixá-la aqui sozinha. Que tal você me ajudar? Inclusive, acabamos mais rápido. Aí você pode voltar aos seus afazeres. Você pode pegar essa caixa aqui, por favor? Me diz uma coisa, Clarice. Como é que tá a vida longe daqui? Eu tô gostando muito da proximidade que tem nessa comunidade, sabe? Onde eu vou, as pessoas me conhecem, são gentis. É mesmo. Pra mim, isso era a pior parte. Todo mundo saber da minha vida o tempo todo. Você não quer atender, Clarice? Deve ser nada, não. É, me parece importante se o tal de Carlos insiste tanto. Ele é chato mesmo. Quer dizer, é insistente. É o seu marido, Clarice? Tá com problemas no casamento? Sim, é meu marido. Ele fica me monitorando, querendo saber onde eu tô, o que eu comi, se eu bebi água. Me sinto uma criança. Ele não entende que eu estou é carregando uma criança. Você quer dizer que tá grávida? Mas que bênção do Senhor. Não, não, padre. Quer dizer, sim, eu tô grávida. E parece que meu corpo agora tem dono. Igual esses papéis aqui. Mas deixa pra lá. Vamos continuar aqui? Sim, claro, claro. Vamos. É uma grande mudança. Eu posso imaginar. Me diga que propriedade estamos buscando mesmo. É sobre o Matão, padre. Tá acontecendo algo muito sério lá agora. Se eu te contar, você não acredita. Ah, o Morro do Matão. É disso que você quer saber, Clarice? Por que não falou antes? Sim, sim, esse terreno é da propriedade da família do Carmo. O senhor Tuca passou por aqui recentemente, conversamos sobre ele. Me mostrou os documentos e tudo. Um homem muito simpático. Veio retomar as terras de sua família, agora que o pai faleceu. Família do Carmo? E o que mais que você sabe sobre ele? Apenas que esse bom homem chegou em ótima hora, viu? Por conta da ajuda do senhor Tuca, a festa de Nossa Senhora da Taboa esse ano vai ser inesquecível. Esse ano a festa vai ser ótima, muito boa, boa mesmo. Você precisa ver as florzinhas que eu aprendi a fazer. Coisa assim mais linda. Tô colocando a beiradinha da bolsa. Você viu, não viu, Janê? Nossa, ficou lindo mesmo, Carminda. Lindo mesmo, hein? Ô, de casa! Ô, Jaci! Dia! Dona Rita, Carminda, Geni, Francisca. Vamos entrar. Nossa Senhora te abençoe, minha filha. E sua mãe? Bença, madrinha. Na cozinha. Vamos, chega. Vamos entrando, pessoal. Fabíola, que bom te ver, fia. Ó, nós não vamos entrar não, viu? Viemos só trazer os enfeites pra festa. Olha cada coisa linda que a gente fez que tá boa. Aquela que você colheu pra nós. Ai, que lindo, dona Rita. Ah, mas não vou embora ainda não. Eu preciso contar uma coisa pra vocês. Todo mundo. Oi, mãe, benção. Oi, minha filha. Deus te abençoe. Os enfeites estão todos prontos. Achei que você ia ficar para me ajudar. Você sumiu. Vai lá ajudar sua irmã, vai. Ela está com o pessoal da associação. Até agora vocês não quiseram me contar de ontem. Mas quando passar esse festejo, vocês vão me contar e é tudinho. Tá bom, certo, mãe. Atenção, pessoal! Eu preciso falar uma coisa. Eu também, Fabi. Preciso falar com você. Oi, Clarice. Finalmente, O que você descobriu? Tava lá nos registros? Tava, Fabi, mas a notícia não é boa, não. O brejo onde vocês trabalham faz mesmo parte da terra dele, junto com o matão todinho. Não é possível, a gente tá lá faz 30 anos. Nunca teve dono, nem cerca, nem nada. Podia não ter cerca, mas dono tinha. O pai do Tuca morreu e agora deixou pra ele. Antes era do avô e antes do Biso, sei lá desde quando. Olha só, Fabiola, esse novo arranjo que a gente tá fazendo. Esse é inédito. Esse ano vai sair tudo certinho pra essa festa. Nossa Senhora nos agraciou com a ajuda do céu, hein? A Ana não tinha cavalgado a lua cheia. A tradição tá voltando. Meus netos estão contando os dias pra essa festa. Já arrumei até a roupinha pra eles. Vão passear igual eu fazia quando era menina. Naquela época eu ia de cavalo também, viu? Mas dessa vez eu vou esperar na igreja junto das outras. A festa vai ficar linda. Tudo graças a esse homem da cidade que chegou. Um santo. Ouvi dizer que ele trabalha com truta? Não é não, Rita. O nome do homem que é Tuca. Como é? Ah, sei. Tuca. Nome diferente esse pessoal. O importante é a ação da pessoa, Rita. Se a festa tá boa, nunca teve tanto apoio. O homem alugou com os cavalos da cidade. Ainda prometeu que vai comprar tudinho de decoração que a gente fizer. Imagina, ele deu o emprego de carteira pro Zezinho. De carteira. Como é? O quê? O Zé vai trabalhar pra esse cara? Graças a Deus, ainda bem. Meu filho tem quase 2 anos vivendo de bico. Dona Geni, a senhora não tá entendendo. A gente não pode vender nada pra esse homem. Muito menos trabalhar pra ele. O que você tá dizendo, Fabiola? O homem é bom. Tá apoiando a comunidade. Esse Tuca, ele tá destruindo o nosso charco. Eu vi com meus próprios olhos. Como eu vou trazer a Taboa pra gente trabalhar? Mas o que você tá dizendo? Ela tá dizendo que ele tá com um monte de máquina lá no brejo de vocês. Fazendo uma ponte que vai aterrar o brejo e matar as Taboa e destruir todo o matão. Me dá o celular aqui, Carlis. Ah, mas por que ele faria isso? Eu não consigo acreditar. Esse homem não tá do nosso lado. Ele colocou uma seca em volta do charco. Olha só. Ah, malditos. Estão passando em cima de tudo como se fosse deles. Mas eu tô gravando tudo. O povo vai saber o que eles estão fazendo aqui escondido no meio da noite. Eu tava lá também. Eu vi tudo. E o que você estava fazendo no brejo no noitão daquele? Não foi nada. Quer dizer... Que isso? Veio lá de trás. Jaci! Ah, meu Deus, que bagunça. Me ajuda aqui, Francisca. Pessoal, Dona Rita, Dona Carminda, Dona Geni, até a festa. Quero ver todo mundo lindo, viu? A gente se encontra lá daqui a pouco. Mas o charco, a gente precisa. Fabiola, sua mãe está precisando de ajuda agora. Bem, bom, a gente deixa a conversa para depois, então. Ah, se essa tuta levar tudo que eu produzi, eu vou comprar um vestido bem bonito pra Aninha. Ô, Geni, você viu as máquinas? Onde era aquilo? Uns barulhos, parecia... Parecia e você sabe o quê? Parecia a máquina que o meu filho opera, mas nunca vi trabalhar de noite. Clarice e Fabiola, eu não posso acreditar no que estou escutando. Escutando o quê, mãe? Clarice, não se faz de boba, não. Fabiola, o que está acontecendo? Vocês não chegaram no matão? Não. Tinha uma seca e... Mas... Você sabe que a gente ia no matão? Você sabe do vô? Minha filha, a gente reconhece, né? E conhece o homem, filho. O que que o avô de vocês ainda está fazendo aqui? Vocês acharam que ia esconder isso de mim? Mãe,